Norte, tem condições de acionar 5440, posição normal? Lima Alfa Romeo ainda negativo, contato radar, está mantendo no 1.500 pés. Gente, Lima Alfa Romeo, assim que o controle receber seu transponder, eu comunico. Inicialmente vou direto rotatória para pouso em Salvador. Pastor, Xenia 6326, para evitar a formação, está na proa 050, é a proa de Duna. Xenia 6326, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Está voando Duna, então, 2.000 pés, autorizado X-Ray no 0, no 0, 1-4, Xenia 6326. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. A princípio não tem tráfego reportado no setor, tem frequência livre para autocoordenação. O Whisky tocou e meteu os 2.9, pode contar para eles? Afirmo. À esquerda, para a perna do vento, acendendo para 1 no meu pé, altímetro 1014. Eu tô com um Airbus da Avianca para decolar e um na sequência para pouso. Reporte no Traverso Norte da Torre de Controle. Sim, Traverso Norte da Torre, prossegue para o 7, para toque emitida para agilizar o tráfego November das Coisas. Ok, gente, então, depoisante direto final no 7, autorizado, então, novembro nosso quiz. Autorizado, direto final no 7, novembro nosso quiz. Estou em Salvador, muito boa tarde, esse é 6315, aproximando o ponto de espera 1 no 0, pronto. 6315, no 5, estou no 0, vento no 50 graus, 089, ajuste no 0 no 4, colagem para autorizado. Sem colagem autorizada, pistão no 0, poxa, 6315, no 5. Oi, ótimo, mais um. Como é que é, que na escuta, prossiga? Vai cancelar a decolagem, problema certo. Gente, frequência livre, boa tarde. Claro, boa tarde. Lima Alfa Romeo, vento 140 graus com 8 nós. Lima Alfa Romeo, informe a distância que está de Salvador. Vasco Whisky aproxima da presente, final no 7. Afirmo, da presente, tirando o base para o final. 7. Autorizado então a aproximação. E toque arremetida, pista 17, vento 140 graus, 109. Livre toque arremetida 17, November das Whisky. Declarado aos 3-2, chame o controle agora, frequência 120, decimal 8. 1208, CN63, 105, guardado. Mal, como meu, faça o teste, stand-by normal aí dentro. Controle Salvador, boa tarde, CN63, 105, passa 1900 pés, tamo 1. Canal 63, ano 5, contato radar na decolagem, supra para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Leda. Direto 360, após 2000 pés Leda, canal 63, ano 5. Puxa, na linha 326, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 295, ó. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, agora sim, estou recebendo no 1200 pés de altimetria. Controle. Opa, boa tarde, tá passando externo, é que foi dando zero. Tráfego avistado, Papa Alfa 28. Aproximou e vai iniciar a arremetida pista no 7. Manterá a sua direita na aproximação. Vento 130 graus, 10 nós. Pista 10, check-in em pouso autorizado. 6326, a chiné. 3 do tráfego e pouso 10, 6326. Siga ali, Mafa Romeu. Romeu Novembro Orozco Whisky, tocou em Meteus 34. Tensão de toque emitido no 0 ou no 7? No 7, vai seguir na retaguarda do avião que a gente está visual com ele. Estão curva pela direita, ingresso na linha do litoral, aguarde para o cruzamento da sinal pista no 0 pela direita. Linha do litoral aguardando instruções para cruzamento Novembro Orozco Whisky. Alfa Romeo, ciente, será reportado ao centro. É... Estávamos à procura da sua aeronave. O centro recebeu o seu contato, porém não conseguiu contato via fonia. Tráfico Salvador. Boa tarde, Azul 4131, Cintia Latango. Ah, Romeu Novembro Orozco Whisky, autorizado prosseguir para o cruzamento sinal pista 0. Pela direita, reporte pronto para girar base pista 7. Direita, autorizado cruzamento, reporte para girar base no 7, Novembro Orozco Whisky. Coordenação. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, para informação eu tenho um tráfego no circuito visual da pista 17 com a torre. Assim que tiver visual com o campo, informe. Ciente, estou agora a 15.7 milhas fora. Lima Romeu Ciente, o tráfego no circuito está 1 a 5 milhas distante da sua aeronave a 1.100 pés. Romeu Ciente. Foxtrot, chama o solo 121, decimal 9. Eita, Foxtrot, solo 219, 6326, até amanhã, obrigado. É. Gol no 885. Aciona a identificação dessa via chegada Bonf, 4 mil pés, ajuste no 014. Teste via P4000 no 014. Boa noite. Estação Maduro, Chané 6142. Chané 6142, boa tarde. Autorizado aliado, declaro pista 10, vento 13, 0 graus, 129, altímetro no 014. Nivelamento decolado, Chané 6142. Vem Basquiz que está pronto para girar? Pronto para girar a base, não vem Basquiz. Base autorizada. Toque emitido também, o vento no 30 graus, 129, altímetro 04, Buick. Autorizado, toque arremetida, 17, 104, novembro, a Suíça. No 164, aciona a identificação dessa via chegada a Bomed 1 para o nível de voo 050. Algum problema? Há 25 dias aqui. Bem, chame pronto. Na 3154, aciona a identificação dessa via chegada Bomed 1 no nível de voo 060, mantenha 250 nós número 3 na aproximação. 060, mantenha 250 nós na 3154. Lima Alfa Romeo, já avisou algum campo? Afirmativo. Positivo ou negativo? Não copiei. Positivo, afirmativo. Romeu... Lima Alfa Romeu, chama a torre, frequência 118, decimal 95. Muito grato, boa tarde. Alfa Romeu, Lima Alfa Romeu, boa tarde, 8 milhas fora. Gente, Papai Romeu, Lima Alfa Romeu, reporte visual com a final, com a cadeira pistando 7. Lima Alfa Romeo já está visual, faz a proa direta da 17, é isso? Autorizado, dá um proa direto, final no 7, chama estabilizado, curta final, Lima Alfa Romeo. Voltará na curta final, Romeu. Alfa Romeo, novembro, Oscar, estou com o Meteus 4-0, pela esquerda agora, circuito padrão, cruzamento no primeiro piso da pista 1028, ingressará na pena do vento piso 7, pela esquerda, aguardando para girar, base. Tente, pode tocar RMT 10? Zero, afirmo, autorizado, toque emitido piso 0, então ingressará, inicialmente suba para 1.500 pés, estou com o tráfego aproximando ao final no 7, vou liberar a descida do tráfego de 1.500 para 1.000, passará acima do tráfego na aproximação para o final no 7, okay? Afirmo, subindo para 1.500 pés, aguardando instruções do novembro, aos cruzes. Menos que tenha condições de dar presente, fazer o circuito pela direita, pela, para a pista 1.0. Afirmo, dá presente, então ingresso pela direita 1.0, novembro, aos cruzes. 942, decolar 241, chame o controle agora, frequência 120, decimal 8, boa viagem. 08, obrigado. Então, November Basque Whisky pela direita, do vento pela direita, no zero, reporte pronto para girar a base. Reporta pronto para girar a base, November Basque Whisky. Já pouca 3 para fazer. Palme Lima, Romeu, vento 1-3, 0 graus, 130 graus, uma luz de nós, pista no 7, pouso autorizado. Livre pouso, Romeu, traçagem a base 1-0, novembro das cuidas. Gente, alongue do vento pela direita 1-0, aguarde para girar. Alongando, aguardando instruções para girar, base novembro das cuidas. Funciona a identificação, dessa via chegada bom, nível de voo 070, redução 2509. É 250, bom, 70. Como está ouvindo 33? Turno 097, confirme. Como é que está ouvindo aí? 55? 5/5. Muito obrigado. O controle autoriza para o de Aracaju, para o Xanemia 142? Xanemia 142, autorizada para o de Jamo. Para o de Jamo, obrigado, minha 142. Rosco Whisky autorizado girar base pela direita no zero, chame final. Autorizado base pela direita, reposta na final, November Rosco Whisky. 885, efetuando desvio. Tá voando bom, 885. Voo no 885, tô recebendo no radar, levemente à esquerda da Star, a 0.7 milhas. Positivo, tá voando bom, 885. Não, 0, November Rosco Whisky. Gente, November Rosco Whisky, continua a aproximação. Pista 1-0, vento 1-2-0 graus, uma dúzia de nós. 120 graus com 1-2. Altímetro 1-0-4, autorizado toque remetida, pista 1-0. 1-0-4, livre toque remetido 1-0, November Rosco Whisky. Atar Romeu Lima Alfa, Romeu, no solo 45, local de estacionamento. Na casa da barca, autorizado o Vectre. Aí, ataque aéreo, backtrack autorizado, aposto livrando a pista via táxi erro meu. Trono Salvador, Guardião 01. 01, prossiga. Decolado do Hospital da Bahia, ingressamos no litoral de retorno para Salvador. O Guardião 01, ainda com transportando enfermo ou negativo? Não, já deixando no hospital e retornando para Salvador pela linha do litoral. Gente, 01 reportando através de situação. Ok, o Guardião já chegando aqui no prazo de situação. 01 chama a torre, frequência 118.95. 118.95, grato, boa tarde. O controle, eu vou no 885, tá avisando o setor, pode descer direto a 2000? Vou no 885, autorizado, 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000 no 0 no 4885. Bono 885, vetoração para sinal ILS, curva esquerda para o A190. O limite é o localizador, aguardando o último vetor para interceptar. Ok, esquerda 190, aguarda vetor no 885. Como foi encurtado, vai precisar reduzir, senhora. Bono 885, quanto vai reduzir para quanto? Vai reduzir para 200 nós. Sente, gol no 885. Autorizado, aprova 190, 2009. É, 885, redução. Cosco Whisky tocou em Meteus 47 duas vezes pela esquerda, perna do vento, reporte para a torre de controle. Estamos com a sequência de inicialmente 4 traços de aproximação LS pista no zero. Provavelmente para a espera no setor, aguardando ou no 7 ou no 0 também, ok? Gente, mantenha outra vez norte da torre com esperas pela direita, aguardando instruções, 90 graus Whisky. Do 097, ciente. Obrigado. Oceaner 6142, chamo centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. 125.2685, 6142. 14. 1014, autorizado, pouso direto para o Graia, Guardião 01. Uno 885 para o localizador curva esquerda, para o Uno 55, reporta estabilizado. Esquerda 55, Uno 885. Chanel 321, vento 13, 0 graus, uma dúzia de nós, ajuste altíssimo 0, guarda, classe 2, pista 1-0. Iniciando espera pela direita, 90 graus. E pela direita, mantém o setor a 1 mil pés, ajuste no 0, 1-4, aguarde instruções. Tem um tráfego para decolar. Na sequência teremos o segundo e 4 traços de aproximação LS pistão no 0, ok? Ciente, se a gente tem condições de um TGL 17? Vai ficar um pouco curto, tráfego já próximo do marcador externo. Ciente, vai manter espera sobre o setor, 1014 no altímetro, novembro, aos cuis. 50, frequência livre, boa tarde, 01. Boa tarde. Gol no 885, chama a torre, frequência 118.95 com bolso. 18.95. Gol no 6, gol 1164. Desça para 2000 pés, ajustando a 0.14. Autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2014, autorizado LS X-Ray, gol 1164. 3154, reduza para 2009. Está pés. 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil, então 3 no 4. Pouso autorizado, vento 1 no 40 graus, mandou lança. Ele pouso no 0, 8, 8, 5. Telemetria 321, decolado 52, chama o controle, frequência 120, décimo 8. 208, obrigado, boa tarde. Para nós. Para 210, 97 reduzindo. Salvador, boa tarde, Telemetria 321. Oxalé 6321, no contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Arbor 1 para o nível 360, Oxalé 6321. Controle com 1164, estabilizou na Electric 3. 1164, chama a torre, frequência 1118, decimal 95. 295. 3154, desça para 2000 pés, autorizado em Electric 3, reporte estabilizado. Passará estabilizado, descendo para 2000, 3154. Família Cabeceira, à esquerda, um Papa 28 Alfa, mantendo espera no setor de perna do vento, no través norte da torre de controle. Um no meu pé no setor. Altímetro 1014, 140 graus, uma 12 de nós, aguarde. Autorização para o pouso. Guardando 1014, 1164. Torre Salvador, boa tarde, azul 4131, quanto espera a próxima? 4131, mantém o ponto de espera, tráfego já passou o marcador externo. Sem problema, 4131. Pelo 885, no solo 53, direita, 121, décimo 9. 219, boa noite. Pelo 164, vento 140 graus, 129, altíssimo 04, pouso autorizado. Sempre pouso de sono zero, gol 164. Está autorizado, TAM 3154. TAM 3154, chama a torre frequência 118, decimal 95. 8195, TAM 3154. 91, question 431, tem condições de acolagem imediato, tão logo aqui no zero esteja liberado? Afirmo, 4131. Cruzado aliar e manter, aguardando autorização para acolagem imediato. 4131. 97, 2000 pés, 1180 nós, autorizado em Electric 3. 7, reduzindo, obrigado. 1094, para informação, vai seguir um tráfego a 7 milhas do... 1097. Vai seguir um tráfego 7 milhas da sua frente, com 140 de ground speed, reduzindo. Ah, então agora nós estamos na 158, é o 9. 0097, para resolver, é isso? Gol no 097, afirmativo. Obrigado. Controle, Cordial, boa tarde, Papatango, Vitorinho de Juliette. Papatango, Vitorinho de Juliette, prossiga. Regressa Cairis para Salvador com 0162 acionado, tem 062 a bordo. Vitorinho de Juliette, mantenha condições visuais via corredores, ajuste em Salvador no 0 no 4, reporta Paripe. Passa na Paripe, Júlio. Checa, trem de pouso, vento 140 graus, 129, pouso autorizado para o 0. Chega em pouso, estão 3-11-4-1-0. 4-1-3-1, aguarda 5-8, controle agora, 120, décima 8. 308, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, Azul 4131. Azul 4131, contato radar na decolagem, suba via saída Sambu no nível 320, após 2000, pés autorizado direto Leda. Após 2000, voa Leda, Azul 4131, subindo via para 320. Oxané 6321, chama Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288-6321, obrigado. Gol no 097, estabilizou? Zero ao, chama a torre. Do 097, torre 198.95. Uma ótima tarde, senhorita, obrigado. Bom pouso. Salvador, approach. Good afternoon, take 314, Oxané, passing 200, descend 150, receive the Tango. Ocean Air 6314, Coke identification, descend until flight level 050 via BOMED 1 arrival. BOMED 1 arrival, 5000, corrections, 050, Ocean Air 6314. Rápido. Mais rápido seria 17 então. Ciente então, prossegue para 17. Intersection, maintain high speed. Stop intersection, high speed, 6314, thanks. Taxi do final no 0, November on switch. No 0972, controle. Boa tarde, eu vou 097, final baixado, travado. 7, gol no 097, tráfego avistado, à esquerda temos um Papa 28 Alfa, mantendo a espera visual no setor. O número 10, vento 140 graus no 4 norte. É, Buzz da TAM liberando a pista no momento, checa o trem, ajuste no 0 no 4, pouso autorizado. Quase travada no TICAS atrás, obrigado. 2134, pouso e voo 00, chama o solo agora no 21 desse molado. 29, vou travar, então. Juliette, direto Ceasa. Graças. Trovo, boa tarde, Portugal, via via Portugal, 160, bom corrigo. É Portugal 023, qualquer dente descendente 4000 feet, 28101, 4 via Bom Survival. Adente descendente 4000 feet, and can I 0014 via Bom Survival, Portugal 023. Suíça autorizado final no 7, chame estabilizado, aguardando liberação do eixo para toque de medida. Autorizado final 107, aguardando autorização para toque remetida ao November da Suíça. Trono 31, submantenha nível 300. Não, 97, 9 Bravo Suíça. China, 9 Bravo Suíça, autorizado para remetida, pista no 7, vento 130 graus, uma dúvida nossa. Autorizado, só que é remetida, 97, 9 Bravo Suíça. 097, Cruzeiro, Rio 02, China, solo agora, 121, 19. 009, vento 130 graus, 129, ajuste no 04, decolagem autorizada. Decolagem no 0. Vitor Índio Juliette, chama a torre de frequência 118.95. 18.95, graças, pé no instante. Comandou, cardeal, boa tarde, Papatango, Vitor Índio Júlio. Vitor Índio Juliette, está presente, final no 7, cruzado, chama na curta, checada de fábrica de olho. Valeu, categoria. .009, decolado, aos 03, chame controle agora, frequência 120, decima 8. 08, boa tarde. 009. 12009, contato radar na decolagem, suba via saída Tambo 1 para o nível de voo 240. Tambo 1, 240, ouça, 2009. 0. Zero. Então, pela direita, circuito pela direita, ingresso do vento pela direita, pistão zero, aguardando para girar base. Direita, 1-0, aguardando instruções para girar base, November ao Suíço. Azul 4131, chama Centro Recife, frequência 125.10, alterna 128.35. 125.10, alterna 128.35, Azul 4131, bom dia. Ocean Air 6314, descend 2000 feet, mil 8104, here JLS X-ray runway 10, port established. Down 2,000 feet, KNH1014, we have established on next way for runway 106314. Olá, Júlio. Livre no 7, confere, baixar travado na fábrica. Júlio. Do vento pela direita no 0, aguardando instruções, November da Suíça. Gente, mantendo o vento, aguarde para a base, o November da Suíça. Aguardando para a base, November da Suíça. Suíça autorizado girar base, chame final no zero. Autorizado girar base, chama final no zero, November Suíça. Torre Salvador, boa tarde, Golno 796, ponto espera da 10, pronto. Mantenha o ponto de espera, Gol 1796. Mantenha o ponto de espera, Gol 1796. Base no 0, Novembro das Cruzes. A gente continua a aproximação, Novembro das Cruzes. Confirme. Continua a aproximação, Novembro das Cruzes. Continua a aproximação, Novembro das Cruzes. Agora Salvador, táxi autorizado, Mike Bravo informa, até intercessão Papá, reporte para ingresso. Toca remetida, pista 10, vento 140 graus, 149. Nível toca remetida no 0, Novembro das Cruzes. Graças, uniforme. Firmo. Tem Juliette no solo, aos 08, track autorizado até o Pátio 4, chama pista livre. 796 autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, como 796. Estava no forma à esquerda via pista, é forte de pronto, seguindo o minuano da ADEI. Estava no forma 2. Esquerda via pista, é forte de pronto. Falando para o código 50117, sobre inicialmente nível de voo 125 em condições visuais, confirme a prioridade que está mantendo. Ok, está abandonando o circuito de tráfego de Valença, está na proa agora 245, passando 5017. 5017, você confirme o nível final solicitado? Nível final é 340. Enche contato radar passando 050, subinicialmente nível de voo 190, plano modificado agora 1809 para instrumento. Gente, modificado plano instrumento, subindo 190, azul 2703. Azul 2009, chame centro Recife 1251, no caso negativo 128, decimal 35. 1251-135, você acha? Voo 1620, boa tarde. Voo 1620, identificação, boa tarde, desse nível de voo 050 via chegada Bombeiro de Uno, ajuste de altímetro 1014. 0050, boa tarde, São 3192, informação Tango. São 3192, boa tarde, identificação, desse nível de voo 060 via chegada Bombeiro de Uno, ajuste de altímetro 1014, número 4 na aproximação. 0140-0060 via Bomé Jantar, 3192. É Portugal, zero 23, confirme your indicated speed. Altimeter, approaching 4,000 feet, FTL 03. Reduce speed, 2,000 north and 2,000 feet. 2,000 north, descending 2,000 feet, FTL 023. Russian SX 314, we are established on X-ray, runway 10. Ocean S6314, contact the tower, frequency 118.995. 118.995-6314. Autorizado, azul 2703, voando na proa. Graças, autorizado, proa de Redig, 2703. 314, we are established on X-ray, runway 10. Continua, X-ray, 96314, continua. Correction, check land gear, wind is 130 degrees, 12 knots, Canadian 014, runway 10, clear to land. Clear to land, runway 10, 96314. 2703, boa tarde. Portugal Vida 23, clear the LS X-ray runway 10, report established, reduce speed 200 knots. Controle de Salvador, voo 1796, SAM voo 1, 2500 pés. Voo 1796, contato radar decolagem, subavia SAM voo 1 para nível de voo 360. Via SAM voo 1, nível 360, atenção, voo 796. Salvador FK, Alvira do Trio, we are turning left 145 to avoid weather. Roger, é Portugal Vira do Trio. Portugal Vira do Trio, insere report established. Tudo report established, é Portugal Vira do Trio. Romeu Golf, prossiga. Senhor, estou estabelecendo do Airbus 320 pousando na 10, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 40 graus, 13 nós. Aloque o código 0145. Matei corredor, vai ressaltar no grado CTR 0145, vamos ver o negócio. 1620, vou direto em TAP. Direto TAP, voo 1620. Na 314, solo 14, direita via Fox, no desenho decimal, 9, solo. 1619, thank you. Fala, Esmanana. Farmer November Lost Whisky, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 30 graus, 129. Time, pouso no 7, November Lost Whisky. Mike Bravo Uniforme, decolado 214, chame controle 120, decimal 8. 208, Mike Bravo Uniforme. 1-9, decimal 9, Fire, Cal 0 do Tribo, tá? Muito obrigado. Boa tarde, Portugal, 0 do Tribo, Stable Shell, 101. Portugal 0 do Tribo, continue approach, stand by lane clearance, 21014. Standing by, Canadian 014, FCAL 023. Abo 1, vai manter a 3000 em Abo, Mike Bravo Uniforme. A gente mantém a 3000 pés, Mike Bravo Uniforme, quando possível informe só para o ideal. O Mike Bravo Uniforme tem condições de passar a restrição superior. Confirme, tem condições de cumprir a restrição superior, Mike Bravo Uniforme? Afirmativo. Gente, então suba da nível de voo 220, Mike Bravo Uniforme, quando possível, informe a prova ideal para o destino. Afirmativo, instante é só. Drew, I have insights, clear to land, runway 10, wind 130 degrees, 129. Clear to land, runway 10, call 023. Ajuste de altímetro 9014. É bom que fique, confirmando 5 mil pés, 1014, na 3192. 4 mil pés, canceladas as inscrições de TAP, ajuste de altímetro 9014. 4 mil pés, canceladas as inscrições, descanso na 3192. Controle, a mais parada de forma nessa proa correndo é a 290, a ideal. 0, copiada, aguarde ainda para o destino, Mike Bravo Uniforme. Ok, aguarda, Mike Bravo Uniforme. Polo 620, confirme sua velocidade indicada. 240. Bem, chegando 3192, confirme sua velocidade indicada. 240, 3192. Bem. Regressando na CPR, na prova de Paris, Romeu Golfo, contato radar, reporte Paris para Paris Interlagos. Para Paris, Romeu Golfo. Informa autorizado a proa 290, a proa do destino. Romeu Oscar, troca o seu código para 0141. Desalinhar e decolar pista 17, vento 120 graus, 10 nós. Emissores, a Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme autorizado voo destino. Vai voar o destino agora, Mike Bravo Uniforme. 1796, chame centro Recife, 1251, no caso negativo 128, decimal 35. Recife 251-2835, voo 796. Voo no 620, autorizado o final do procedimento ILS, XOI da P10, reporte receptando. Reportando receptando, 620. Pão 3192, reduza 2009, desça até 3.000 pés. 3.000 pés, reduzindo agora, né? Pão 3192. Quilo Romeu Oscar, reporte agradecendo a CTR. Plano 3367, sem identificação, desça 4.000 pés, via chegada BOF, ajuste de altímetro 9014. 4.000, via chegada BOF, 9014, 3367. Sabatão, Vitorinho de Juliette, decolou de 2.0, segue a 1.000 pés no corredor Xé, no vertical de fora de Toponcha, 1.120, decimal 8, controle. Positivo, pela costa. Farol de Itapuã, 208. Ah, sua escuta até lá, muito grato, Júlio. Quanto tarde, o Oscar Manoel? É que sou autorizado a ponte, ponto de espera da lógica, ajuste no 04, Capão Romeu, acho que é Mike Henk. Ponte de espera com o 04, Oscar Mike Henk. controle do Salvador, com aquele cordial boa tarde, Papa Tango Victor India Juliet. Papa Tango Victor India Juliette, boa tarde, mantém sobre a regra de voo visual, no meu pé corredor axé, reporte passando fora da barra. Autorizaria o 2500, passando-se pela magnética 260 de Salvador, cara. Autorizado subida 2500 pés, com período de destino, Vitor India Juliette, condições visuais e quando possível informe seu estimado de pouso. 1838, estimado de pouso, ciente e muito grato pelos 2025. Vitor India Juliette, reporte levando a CTR. Cortanal, Júlio. Bom, no 620 completo, final do procedimento, chame torre 198 decimal 95. 295. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf visual com campo? Matheus. Romeu, Romeu Golf, chame torre 198, decimal 95. Para chamar torre 295, Romeu, Romeu Golf. Para 3192, deixa 2000 pés, autorizado o final do procedimento, ele é sexo e pistão no zero, reposto estabilizado. 2000 vai ser mais estabilizado, na 3192. Nós, para informação, tráfego sua esquerda, Alfa Charlie 90, mantendo no 1500 pés, afastado aproximadamente 3 milhas de campo. Sim, você vê, pô, 0, vou no meio da casa. Papá Romeu, acho que a Mike Yankee mantém a posição na cabeceira do 7. Mantendo, ótimo, Mike Yankee. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, prossiga até a vertical da Enrimar. Quando lá, inicie 360 pela sua esquerda, aguardando a autorização para a final da 17. Quer negar no 0, no 4, dois tráfegos para pouso na cabeceira 1 no 0. Mike, você está visual com tráfego? Na Enrimar, 1500, 360 para a esquerda, Romeu, Romeu Golf. Autorizando 922, reduza para 1809. Reduzindo a 3192. Gente. Está na prisão no 92, completo final do procedimento e chame torre 198, decimal 95. 295, obrigado, bom final de semana. Boa tarde, Alta 3192, continue a aproximação, aguarde pista no zero livre, quer negar no zero, no 4. Tráfego à sua esquerda, Alfa Charlie 90, afastado aproximadamente 3 milhas do campo, mantendo 1 no mil pés sem interferência com a sua aproximação. Mantém a posição aguardando a chama quente. Mais um tráfego para pouso no zero somente. No solo aos 2000 livre via Fox, chame 1219, solo Salvador. Fox 219,